O que falta nas redes de ensino? Eu acho que... Não, Bio, é para não falar nada, tá bom, só perguntar. Eu ia falar o que eu acho, tá? Ninguém precisa saber o que eu acho. Tá bom, sim, senhora. E você, o que você acha? O que você acha que falta nas redes de ensino? E aí? Bom, eu vou falar o que eu acho, quero nem saber, Bima. Eu acho que tem que tirar muita coisa. Tem que tirar muita coisa. Nossa, se ensina tanta porcariada, tanta coisa que não precisa. Tá bom, já parei de falar o que eu acho. Mas e você que está ouvindo, o que você acha? O que você acha que falta colocar nas redes de ensino? É porque, segundo os Vedas, isso que se ensina nas redes de ensino nem é considerado conhecimento, para você ter uma ideia. Tá, já parei de falar. É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 22. Bom, vamos falar a hora de quebrar o jejum. Vamos fazer o convite do Festival Transcendental Hare Krishna. Tem cartinha do ouvinte, tem aniversários. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam? Não sei não, hein? Vamos ler o livro Krishna? Não sei não, hein? Depende do verso que você escolheu do Gita aí, Bimala. Tá, o livro Krishna é certeza. Tá bom, então tá bom. A senhora que manda fazer o quê, né? Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Então vamos ver o que falta nas redes de ensino com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos lá onde nós estávamos. Calma, Bim. Você dá muita bronca. Ah, capítulo 10, verso 22. Eu gosto desse capítulo demais. Ah, não lembro o nome, Bimala. Não, eu lembro, mas não tenho certeza. É isso mesmo. A opulência do absoluto. É depois que eu li, eu tenho certeza. É, não pode confiar na mente. Político, animal de chifre, mulher, né? Confiou, dançou. Confiou, dançou, Bimala. Aliás, Prabhupada falou, né? Nunca confie em ninguém que cante menos de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna. Tem mais essa também. Tem mais. Tá, já parei de falar. Eu falo demais, né? O Edson não acha. O Edson e os ouvintes que torcem pro meu lado não acham, não, Bimala. Agora os que. A tua turminha, a tua torcida, teu fã-clube aí, vai ter certeza que. Todas elas. Todas as pessoas do seu fã-clube assinam embaixo o que você fala. Tá bom, já parei de falar, é hoje, viu? Krishna Balaram Arade, justo hoje que o programa está cheio de variedades, tá? Vamos cantar o mantra, vamos tentar cantar o mantra. Vedanam samavedosmi, devanam asmi vasava, indrianam manaschasmi, bhutanam asmi chetana. Tradução palavra por palavra, Vedanam, de todos os Vedas, Samaveda, o Samaveda, Asmi, eu sou, Devanam, de todos os semideuses, Asmi, eu sou, Vasava, rei celestial, Indrianam, de todos os sentidos, Mana, a mente, Cha, também, Asmi, eu sou, Bhutanam, de todas as entidades vivas, Asmi, eu sou, Chetana, a força viva. Tradução completa, dos Vedas, eu sou o Samaveda, dos semideuses, eu sou Indra, dos sentidos, eu sou a mente, e nos seres vivos eu sou a força viva, conhecimento. Então, o que é, Bima? Lê de novo? Tá bom, vamos ler de novo. Dos Vedas eu sou o Samaveda. Dos semideuses eu sou Indra. Dos sentidos eu sou a mente. E nos seres vivos eu sou a força viva, conhecimento. A diferença entre matéria e espírito é que a matéria não tem conhecimento, não tem consciência. Prabhupada já explicou isso, que o que se ensina nas redes de ensino não é aceito como conhecimento pelas escrituras védicas, pelos mestres espirituais e pelas pessoas santas, porque é inútil e temporário. Tá, agora pode ler. Tá bom, muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje. A diferença entre matéria e espírito é que a matéria não tem consciência como a entidade viva. Então, aqui vai, o que falta nas redes de ensino é um departamento que ensine a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. E aqui já está falando um trecho do que deve ser ensinado, né? A matéria não tem consciência como a entidade viva. Imagina, a consciência de uma mesa. A mesa não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir, não tem sentidos. E mesmo que tivesse sentidos, teria que ter uma mente, que é a central dos sentidos. Então, não tem como. Portanto, esta consciência é suprema e eterna. A consciência não pode ser produzida por uma combinação de matéria. Ah, tem inteligência artificial. Olha, vamos por aí. Tudo relacionado, né? Tem que estar nesse departamento aí. Nós temos sentidos, tá? Todo mundo sabe, acabamos de falar aqui que nós temos sentidos. Nós temos 6 sentidos, incluindo a mente. Tá, então vamos lá. Com os sentidos imperfeitos, a gente adquire... São quatro itens. Com os sentidos... 1. Com os sentidos imperfeitos. 2. A gente adquire conhecimento imperfeito. 3. Com o conhecimento imperfeito, a gente se engana. 4. E enganado, a gente passa a enganar os outros. Então, esse negócio de inteligência artificial é enganação. Por quê? Com os sentidos imperfeitos, a pessoa adquiriu esse conhecimento. Com esse conhecimento, ela se enganou. E enganada, ela passa a enganar todo mundo falando que sim, inteligência artificial é o máximo. É o máximo não, porque quem criou foi uma pessoa imperfeita, ou pessoas imperfeitas, muitas, é preciso, com certeza, se precisou de muitas pessoas e vai se precisar de mais pessoas para aperfeiçoar isso que nunca será perfeita. A inteligência artificial que, nossa, agora é incrível, né? Tal empresa tem a inteligência artificial, essa tem, aquela tem, daqui a pouco todo mundo tem, e o mundo vai ficar cada vez pior, né? Porque se inventa vida artificial, e vida artificial significa mais problemas. Então, aquilo que parece solução, na verdade, é mais um problema criado pelos líderes da sociedade. Esse não é o ponto. Claro que é o ponto, Bímola. Por quê? Se a pessoa não tem conhecimento, e isso que se ensina nas redes de ensino não é conhecimento, ela vai sempre se dar mal, vai sempre criar mais e mais problemas. E ela vai terminar, tá bom, você já escolheu um verso curto para isso. Tá, então fica aqui a mensagem que a consciência não pode ser produzida por uma combinação de matéria. Nem que se faça os seis sentidos, nem que se coloque, né, uns seis sentidos aí numa mente, numa máquina, não vai ter consciência, né? E se tiver a consciência, vai ser imperfeita, incompleta, e vai ser a consciência, no máximo, das pessoas materialistas e ateístas, que só vai criar mais e mais problemas. Tá, já parei. Bom, na verdade, hoje o problema aqui é você, Bima. Ah, não, o problema sou eu. Não, é verdade, eu sou sempre o culpado. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. E o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br, isso mesmo. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está aí, ó, Livros Novos. Clica aí. Vou clicar aqui. Tomara que não aconteça nada, não trave. Tem tanta coisa aberta aqui hoje que, olha, vou me perder nessas janelas. Vou cair de uma janela dessa qualquer hora. Está aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Já apareceu aqui agora o livro O Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você já clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você desce mais quatro livros, já aparece o Bhagavad Gita Como Ele É, edição normal, já encomenda uns dois ou três desse aí. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, nós vamos falar do que, Bímola? Quebrar o jejum? Não. O convite do Festival Transcendental? Não. Cartinha? Cartinha do ouvinte agora? Não. Falar dos aniversariantes? Não. O que vamos fazer? Ah, falar do convite, tá. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os sábados e domingos, isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica aí na agenda, tá? Já cliquei aqui. Aí você vai descendo, já aparece aí os endereços do Brasil inteiro, né? Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e se está aberto ao público, porque essa moda aí, essa onda de abre e fecha aí tá complicada, né? Então você pergunta tudo isso, tá? se é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Entra em contato com a gente. Na quarta linha aí tá lá, contato. Aí tem todos os nossos contatos, tá bom? Então tá bom. O que nós vamos fazer agora, Bimala? Nossa, tudo tem que perguntar para você, tá louco? É, tem que fazer... as redes de ensino tem que fazer as pessoas independentes. Ah, tá, não vou voltar nesse assunto. Tá bom, Bimala. O que nós vamos fazer? Ah, horário de quebrar o jejum. Tá, vamos lá. O jejum deverá ser quebrado neste domingo, dia 10... das 5h31 às 8h29. É apertado, hein? Pouco tempo para quebrar o jejum, né? Normalmente é das 5, das 6 às 10, tá? Tá bom. Então, para muita gente, 8 horas é madrugada ainda. Ninguém perguntou. Tá bom, Bima, é hoje, hein? Então, o jejum deverá ser quebrado neste dia 10, domingo, das 5h31 às 8h29. Agora, falar a cartinha do ouvinte? Não, ainda não. Vamos ler os aniversariantes. Tá bom, então vamos lá. Então, temos o aniversário de Udara Nadatta. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Udara Nadatta Thakur. Udara Nadatta Thakur, um vaqueirinho, vivia em Saptagrama, um agrupamento de 7 aldeias, Krishnapur, Sahanagara, Saptagram, Vasudevapur, Shivapur, Bansavedya, Nityanandapur e Saptagrama. Criado no luxo dentro de uma família de mercadores de ouro, ele mais tarde se casou e trabalhou como um abastado ministro de Estado. O local onde outrora ele exercia o cargo hoje em dia se chama Udaranapur, em honra dele. O senhor Nityananda frequentemente ficava em sua casa e aceitava alimentos de sua mão. Realizando canto e dança público de Hare Krishna em Saptagrama, o senhor Nityananda salvou toda a comunidade de banqueiros e mercadores de ouro. O Udara Nadatta dizia que Saptagrama era um lugar tão sagrado que simplesmente por vê-lo a pessoa se liberta de todos os pecados. Quando ele tinha 26 anos de idade, sua esposa de repente morreu. Eu não tenho essa sorte. Não, pensei com meus botões aqui, Bima. Ele deixou tudo para se associar com Sri Nityananda Prabhu e pregar as glórias dos santos nomes de Deus, Krishna. Ele instalou pessoalmente no templo e adorou as formas de Deus, Sadbuja Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu e Gadadhara Pandita. Ele serve o Senhor Balarama como Subahu Saka nos passatempos eternos de Deus, e o seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus também, né, associados íntimos, dos vaqueirinhos, né? Cadê o outro nome dele aqui, Bimala? Oh, Krishna Balarama, nada, que cruz pesada. Você tem que separar, viu? Tem que separar, ele é um dos vaqueirinhos. Ah, não falou o nome. Tá, depois vê. Então, agora só reza glorificar, né, esse associado íntimo de Deus. Udara Nadatta Thakur ki jai. Todas as glórias a Udara Nadatta Thakur. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Qual o próximo aniversário? Mahesha Pandita. Então vamos lá, né? Para você conhecer mais um pouquinho sobre esse associado íntimo de Deus, Vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Mahesha Pandita. Shri Mahesha Pandita, o sétimo dos 12 vaqueirinhos, provando amor puro por Deus, Krishna Prema, costumava dançar como um louco ao som de um grande tambor timbale. Especialmente querido por Shri Nityananda Prabhu, ele viajava e pregava com o Senhor. Estabeleceu no altar dos templos deidades de Nitai Gouranga, Radha Madana Mohana, Radha Govinda e Gopinata. Puxa vida, Bima. Além de andar com Deus, se associar com Deus e pregar junto com Deus, ainda fez esses templos, né? Nos passatempos eternos de Deus, Vraja Lila, ele serve Krishna e Balarama como o menino vaqueiro Mahabano. Não, desculpem. Mahabharo. É difícil acertar. Você fica aí, parece manobrista de avião. Vou ler de novo. Nos passatempos eternos de Deus, Vraja Lila, ele serve Krishna e Balarama como menino vaqueiro, um vaqueirinho chamado Mahabharo. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar, né, o vaqueirinho Mahabharo. Todas as glórias ao Mahabharo vaqueirinho. Mahabharo ki jai, Mahesha Pandita ki jai. E agora... agora só sobrou a biografia, só sobrou a cartinha do ouvinte, né? Então vamos lá, vamos ler a cartinha do ouvinte aqui. Deixa eu aumentar a letra, senão não vai. Ah, ixi, não aumentar a letra, socorro. Calma, Bimala. Vixe, tá pulando aqui. É, o WhatsApp ele já foi melhor. Tá, já parei de falar. Então vamos lá. Uai, su. Não, não é palhaçada, não. É cartinha mesmo. Começa assim. Uai, su. Em um auspicioso dia de domingo do mês de abril de 2015, esgotado e cansado de todos os ismos e aflito na busca de uma coisa rara, uma resposta, andando pela feirinha de domingo da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, vi e ouvi uma pessoa tocando um harmônio, o mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ah, não era, é claro, não era, eu não sei tocar sanfona, Bimala, mas os devotos cantam muito nesse ritmo, na sanfona, fica lindo, né? Ninguém perguntou, tá bom, é hoje. Vi e ouvi uma pessoa tocando um harmônio, o Mahamantra Hare Krishna. Quando me lembrei que já tinha ouvido este mantra há uns 35 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, parei e conversei com ele. Vi que ele vendia uns livros da filosofia dos devotos de Deus. Comprei dois livros. Um era Um Santo no Século XX e o outro Ciência da Autorrealização, Vishnu. Esses livros são fatais. Esse livro aí, A Ciência da Autorrealização, estava falando com um ouvinte, é o livro que mais faz devotos no mundo inteiro, Bimala. E Um Santo no Século XX, então... é, um faz devoto, o outro já motiva o devoto, né? E depois outra, né? Prabhupada falou, se a pessoa ler uma linha dos meus livros, a vida dela muda, né? A vida dela muda e para melhor, é claro. Tem até uma... Shrimati Radharani fala, né? Acho que é Radharani, ou as golpes, as vaqueirinhas, uma delas. É uma delas, Bima. Tá, não vou falar quem que é. Também não lembro, né? Para não errar, então, é uma das vaqueirinhas. Falou assim, olha, não olhe para os olhos de Govinda, porque se você olhar para os olhos de Govinda, sua vida material estará acabada. Então, aqui vai um recado: não leia os livros de Prabhupada, porque se você leu numa linha, a sua vida material, a sua ilusão estará acabada. Aí você vai começar a sua vida transcendental com Deus. Esse é o recado. Nada a ver. Tá bom, Bímola, então tá. Então retiro o que eu falei. Li os dois livros, Um Santo no Século XX e A Ciência da Autorrealização. Me lembrei que eu tinha guardado novinho, sem ter lido, o Bhagavad Gita, edição especial de luxo. Nossa, aí acabou. Acabou de acabar a ilusão e a vida material do coitado. Entrei em contato com o devoto que conheci e então conversamos muito. Em 15 de julho de 2018, fui iniciado em Vrajabhumi Ashram Krishna Balaram por Hridayananda Das Goswami Maharaja Acharya Deva. Parabéns pela iniciação, gente boa. Recebi o nome espiritual de Haladara Dasa. A letra H tem som de R, que significa o nome Haladara, que significa um dos mil nomes do Senhor Balarama. Acharya Deva disse que o Senhor Balarama é perito em MMA, vale tudo. É isso aí mesmo. Nossa, o Senhor Balarama tem um humor assim indescritível, né? Krishna e Balarama adoram, vale tudo. No livro Krishna tem essa história aí dos dois participando de um vale tudo, lá organizado por Kansa. A luta é bruta neste mundo. A ordem de meu Gurudeva me dá coragem para seguir. Hare Krishna. Por gentileza, leia na rádio online, pois eu ouço e gravo todos os programas. Abraço, seu servo Haladara Dasa. Pronto aí, já lemos na rádio e a gente fica aqui imensamente agradecido por você ter escrito para nós, gente boa. Muito obrigado mesmo. É nosso irmão espiritual, Bimala. Tá vendo? Aí, ó. Nós também, né? Somos discípulos de Srila Acharya Deva. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Nossa, cartinha muito legal. Tem até uma piada de mineiro. Não é para falar. Tem um monte de piada de mineiro. Piada boa, né? Tá, então posso contar? Muito obrigado, hein? Tá muito boazinho. O cara tava passando de carro lá. E aí, estava perdido, né? Não sabia como sair lá de Minas. E aí ele falou: você sabe se essa estrada vai para São Paulo? Aí ele olhou para lá, olhou para cá e respondeu: oi, se ela for para São Paulo, vai fazer muita farta aqui, viu? não tem graça. Para mim tem, Bíblia. Achei muito engraçado. não é fácil não, viu, Krishna Balarama Arada. Eu acho que eu tô rindo da tua cara, viu? Tá bom, já parei de falar. Bom, gente, já parei, Bimala. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Lembrar que os mantras que a gente canta está na nossa agenda, né? Mantras, está lá na letra M de mantras. Os mantras que a gente canta na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? E os mantras antes de ler os livros. Ah, legal, Bimo, tá bom. E vai colocar mais ainda, né? Tá bom, então tá bom. Então, vamos ler agora mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Tá, mas antes, vou aumentar a letra aqui, 12 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá. Agora vamos procurar onde a gente estava. É, já devia estar no ponto, né? Pois eu que atraso o programa. É eu que atraso o programa mesmo. Tá bom, Bimala, a senhora que manda. É, hoje está impossível, hein? A super-alma dentro do corpo de um ser vivo particular, apesar de uma porção plenária do Senhor Krishna, é adorável pelo ser vivo individual. Os grandes sábios concluíram, portanto, que o processo de meditação é projetado para que o ser vivo individual possa concentrar sua atenção nos pés de lótus da forma da super-alma, Vishnu. Essa é a verdadeira forma do samadhi. O ser vivo não pode se tornar liberado do cativeiro material pelo seu próprio esforço. Ele deve, por isso, adotar o serviço prático e amoroso dos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna, ou a super-alma dentro de si mesmo. Sridhara Swami, o grande comentador do Śrīmad-Bhāgavatam, compôs um belo verso a esse respeito. O significado dele é como se segue. Meu querido Senhor Krishna, eu sou eternamente sua parte e parcela, mas eu fui aprisionado pelas potências materiais, que também são uma emanação de você. Como a causa de todas as causas, você, Krishna, entrou no meu corpo como a super-alma, e eu tenho a prerrogativa para desfrutar suprema vida bem-aventurada de conhecimento junto com você. Assim, meu querido Senhor Krishna, por favor, ordene-me para prestar seu serviço amoroso para que eu possa novamente ser trazido à minha posição original de bem-aventurança transcendental. É isso que todos nós devemos desejar, né? Na verdade, é isso que Krishna quer, né? Krishna quer que todos parem de sofrer e se deem bem. Mas se a gente não quer, né, fazer o quê? Enquanto a gente não fizer igual Sridhara Swami, né, implorar por Deus e pelo serviço prático e amoroso a Deus, vamos continuar quebrando a cara aqui, vida após vida. Vamos fazer isso eternamente. Aliás, nós já somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Mas nós temos que virar esse jogo e sermos conhecidos como almas eternamente liberadas. A boa notícia é que a gente só cai uma vez, a gente só faz a bobagem, essa bobagem grande, essa grande bobagem uma vez só, né? Grandes personalidades entendem que um ser vivo aprisionado dentro deste mundo material não pode se tornar livre por seus próprios esforços. Com fé e devoção firmes, tais grandes personalidades se dedicam em prestar serviço amoroso transcendental para o Senhor Krishna. Esse é o veredito dos Vedas personificados. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor Krishna, é muito difícil alcançar conhecimento perfeito da verdade absoluta. Sua divindade é tão bom para as almas caídas que você aparece em diferentes encarnações e executa diferentes atividades. Você aparece até como uma personalidade histórica deste mundo material, e seus passatempos são muito bem descritos nas literaturas védicas. Esses passatempos são tão atraentes como o oceano de bem-aventurança transcendental. Pessoas em geral têm uma inclinação natural para ler narrações nas quais as almas ordinárias são glorificadas. Mas quando elas se tornam atraídas pelas literaturas védicas que retratam seus passatempos eternos, elas realmente mergulham no oceano de bem-aventurança transcendental. É, puro néctar, né? Igual um homem fatigado se sente revigorado quando mergulha num reservatório de água, assim a alma condicionada que somos nós que está muito desgostosa com atividades materiais se torna revigorada e esquece toda a fadiga das atividades materiais simplesmente por mergulhar dentro do oceano transcendental de seus passatempos. Acabamos de ler agora a cartinha, né, do Haladara, né? Exatamente isso que aconteceu com ele é o que está se falando aqui, né? E eventualmente ela emerge no oceano de bem-aventurança transcendental. Os devotos mais inteligentes, portanto, não adotam nenhum outro meio de autorrealização exceto o serviço prático e amoroso a Deus, e se dedicam constantemente nos 9 diferentes processos de serviço prático e amoroso a você, Krishna, especialmente ouvir e cantar. Quando ouvem e cantam sobre seus passatempos transcendentais, seus devotos não se importam nem mesmo com bem-aventurança transcendental derivada da liberação ou imergir na existência do Supremo. Tais devotos não estão interessados em assim chamada liberação e certamente não têm nenhum interesse em atividades materiais para elevação aos planetas celestiais para satisfação sensual. Devotos puros procuram somente a associação dos grandes devotos, dos devotos de Deus de primeira classe, devotos liberados, para que eles possam continuamente ouvir e cantar sobre suas glórias. Para esse propósito, os devotos puros são preparados para sacrificar todos os confortos da vida, mesmo abandonar os confortos materiais da vida familiar e assim chamados sociedade, amizade e amor. Aqueles que saborearam o néctar da devoção, ao saborear a vibração transcendental de cantar as suas glórias, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imagina, né, Bhima, o Haladara, né, ouvindo o devoto cantando o Mahamantra Hare Krishna na sanfona. Nossa, olha, tem cada devoto que canta assim, de um jeito docemente, lindamente, harmoniosamente, que a gente para mesmo, qualquer um para ouvir. Quando canta bonito e toca bonito, né, Bimala? No meu caso, ele não para, ele sai correndo. Tá, ninguém perguntou. Tá bom, sim, senhora. Mas só de lembrar os devotos cantando, né, aquele ritmo lá que eu tentei começar a cantar, é lindo demais, é lindo demais. Qualquer um para e ouve, né? Então, e quem ouve, né, os devotos cantando Hare Krishna, não se importam com nenhuma outra bem-aventurança transcendental ou confortos materiais que parecem, para o devoto puro, como menos importantes do que a palha na rua. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor Krishna, quando a pessoa é capaz de purificar a sua mente, sentidos e inteligência por se dedicar no serviço prático e amoroso a você, em consciência de Krishna plena, sua mente se torna sua amiga. De outro modo, sua mente é sempre sua inimiga. Quando a mente está dedicada no serviço prático e amoroso a você, Krishna, ela se torna o amigo íntimo do ser vivo, porque a mente pode então pensar no Supremo Senhor sempre. Sua divindade é sempre querido para o ser vivo. Assim, quando a mente está dedicada no pensamento de você, a pessoa imediatamente sente a grande satisfação pela qual ela ansiou vida após vida. Quando a mente da pessoa está assim, então fixa nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, ela não adota nenhum tipo de adoração inferior ou processo inferior de autorrealização. Por tentar adorar um semideus ou adotar qualquer outro processo de autorrealização, o ser vivo se torna uma vítima do ciclo de nascimentos e mortes, e ninguém pode estimar quanto o ser vivo se torna degradado por entrar nas espécies de vida abomináveis, como os cães e os gatos. É, a maioria das pessoas vão nascer cães e gatos nas próximas vidas, né? Batata. E até atingir a forma de vida humana novamente, nossa, aí já se passaram zilhões de anos. É, para cair é fácil, agora para se elevar a forma de vida humana, aí é complicado, aí tem que ser de espécie em espécie. É, passa nos vegetais, animais, nossa, é complicado, hein? São 8 milhões e 400 mil espécies diferentes, que a gente pode cair a qualquer momento numa delas. Agora, para chegar na forma de vida humana, aí, meu amigo, é lento demais, hein? Shri Narottama Dasa Thakur cantou que as pessoas, as quais não adotam o serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, mas estão atraídas ao processo de especulação filosófica e atividades lucrativas, bebem os resultados venenosos de tais ações. Tais pessoas são forçadas a tomar nascimento em diferentes espécies de vida e são forçadas a adotar práticas desprezíveis, como comer carne e intoxicar-se. Pessoas materialistas geralmente adoram o corpo material transitório e esquecem o bem-estar da alma transcendental dentro do corpo. Algumas se abrigam na ciência materialista para melhorar confortos corpóreos, e algumas adotam a adoração dos semideuses a fim de serem promovidas aos planetas celestiais. Seu objetivo na vida é deixar o corpo material confortável, enquanto esquece o interesse da alma transcendental. Tais pessoas são descritas na literatura védica como suicidas, porque apego pelo corpo material e seus confortos força o ser vivo a vagar através do processo de nascimentos e mortes perpetuamente e sofrer as dores materiais como rotina. Não, é normal ficar doente, é normal sofrer, é normal nada, é normal para a alma condicionada, para a alma liberada não. A forma humana de vida é a chance para a pessoa entender a sua posição, e a pessoa mais inteligente adota o serviço prático e amoroso a Deus justamente para dedicar a sua mente, sentidos e corpo no serviço do Senhor Krishna sem desvio. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor Krishna, existem muitos meditadores místicos que são muito eruditos e deliberam em alcançar a perfeição mais elevada da vida. Eles se ocupam no processo de yoga para controle do ar vital dentro do corpo. Com a concentração da mente na forma de Vishnu e controle dos sentidos muito rigidamente, eles praticam o sistema de yoga, mas mesmo depois de austeridade, penitência e regulação tão laboriosas, eles alcançam o mesmo destino, iguais a pessoas que são inimigas de você. É, se fundem na luz, né? Quer se fundir na luz? Que se funda! Fazer o quê, né? Krishna satisfaz todos os desejos. Em outras palavras, ambos, os meditadores e grandes especuladores mentais, sábios, ultimamente alcançam a refulgência impessoal Brahman, a luz, né? Que também é automaticamente alcançada por demônios, que são inimigos regulares do Senhor. Demônios tais quais Kansa, Shishupala e Dantavakra também alcançam a refulgência Brahman, porque eles constantemente meditam sobre a suprema personalidade de Deus. É, então, tá vendo? Para ir para a luz é só se tornar um inimigo de Deus, né? Quando Deus mata os demônios, ele manda eles para a luz. A liberação deles é impessoal. Mulheres tais quais as vaqueirinhas ficaram atraídas por Krishna e cativadas por sua beleza, e a concentração mental delas em Krishna foi provocada por luxúria. Elas queriam ser abraçadas pelos braços de Krishna, que parecem com a beleza da forma redonda de uma serpente. Similarmente, existem os hinos védicos, e nós também simplesmente concentramos nossas mentes nos pés de lótus de sua divindade. Mulheres, iguais às vaqueirinhas, se concentram em você por luxúria, e nós concentramos em seus pés de lótus para irmos de volta ao lar, de volta para a sua morada eterna. Seus inimigos também se concentram em você, pensam sempre em como matar você, e os meditadores se submetem a grandes penitências e austeridades, justamente para alcançarem sua refulgência impessoal, a luz. Todas essas pessoas diferentes, apesar de concentrarem suas mentes em diferentes modos, alcançam perfeição transcendental de acordo com suas diferentes perspectivas, porque você, Krishna, é igual para todos os seus devotos. Sridhara Swami compôs um belo verso a este respeito. Meu querido Senhor Krishna, estar dedicado a sempre pensar em seus pés de lótus é muito difícil. É possível para grandes devotos que já alcançaram amor por você e estão dedicados no serviço prático e amoroso a você? Meu querido Senhor Krishna, eu desejo que minha mente também possa estar dedicada de uma forma ou outra em seus pés de lótus, pelo menos por algum tempo. Isso me lembra a música do Maharaja, né? No Canções do Divino Mestre. Deve-se pensar em Deus como um ser que tudo sabe. Tá, já parei. Nossa, bicho. A obtenção da perfeição transcendental por diferentes espiritualistas é explicada no Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna diz que ele concede a perfeição que o devoto deseja, na proporção da rendição do devoto a ele. Agora também esse alarme para ajudar é hoje, hein, Bima? Ah, temporizador, tá, o temporizador. Muito obrigado, hein? É onde eu estava aqui. Os impersonalistas, meditadores e os inimigos do Senhor Krishna entram na refulgência transcendental do Senhor Krishna. Mas os personalistas que seguem os passos dos habitantes de Vrindavana ou seguem estritamente o caminho do serviço prático e amoroso a Deus são elevados à morada pessoal de Krishna, Goloka Vrindavana, ou para os planetas Vaikunta. Ambos, os impersonalistas e os personalistas, entram no reino transcendental ou no céu transcendental. Mas os impersonalistas é dado seu lugar na refulgência Brahman impessoal, na luz, enquanto aos personalistas é dada uma posição nas moradas eternas Vaikunta, ou na principal morada eterna de Deus, Vrindavana, de acordo com o seu desejo para servir o Senhor Krishna em diferentes doçuras. E quem vai para a luz, cai da luz, né? É só uma questão de tempo. Agora, quem volta para a morada eterna de Deus, para uma das incontáveis moradas eternas de Deus, nunca cai aqui novamente. Só se cai uma vez. Agora, da luz, vixe, cai quantas vezes você quiser. Quer perder tempo inutilmente? Então, busque a luz. É, como o Prabhupada já explicou, se o que você faz, acredita, pratica e vive não revive o seu amor adormecido por Deus, Krishna Prema, você está inutilmente perdendo o seu tempo. E não vive satisfeito, né? Não tem mais essa. Não vive feliz, não vive em paz. É assim que acontece. É, pode até não pensar, não sentir, não desejar e se fundir na luz, mas depois, como nós somos almas eternas, vamos voltar à nossa natureza original, que é pensar, sentir e desejar. E no momento que você pensa, pronto, você cai aqui de novo. Onde nós paramos aqui? Vamos parar aqui. Os Vedas personificados declararam que as pessoas nascidas depois da criação deste mundo material não podem entender. Tá, para... Era para ter parado já. Tá bom, Bima. Já parei. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Já parei. Já salvei. Já salvei aqui também.